morde meu ombro em plena turbulência. A aeromoça nervosa pede calma. Aliso teus seios e toco exaltado coração. Então despes a luva para eu ler-te a mão. E não tem linhas tua palma. Sei que é sonho. Incomodado estou no corpo estranho, com governantes da América Latina. Notando meu olhar ardente, longínqua direção, julgam todos que avisto alguma salvação. Mas não, é a ti que vejo na colina. Qual esquina? Dobrei as cegas e caí no Cairo Lima. Calcutá, que língua é essa em que despejo pragas e a muralha ecoa? Em Lisboa faz algazarra, mal tem meu castelo. Pálidos economistas pedem calma. Conduzo tua lisa mão por uma escada espiral. E no alto da torre exibo o varal, onde balança o léu minha alma. Em Macau, Maputo, Meca, Bogotá, que sonho é esse? De que não se sai, em que se vai trocando as pernas e se cai e se levanta no outro sonho. Sei que é sonho, não porque da varanda tiro o pé. E a legião de famintos se engalfinha. Não porque voa nosso jato roçando catedrais, mas porque na verdade não me queres mais. Aliás, nunca na vida foste minha.